We have explained the first step. Então nós... The meditation on the breath according to the Anapana Sutra. Então, counting, né? Então explicamos o primeiro passo na meditação de Anapanasati, meditando sobre a respiração. We have also explained that this counting explains the training in mindfulness. E explicamos o processo do contar também em relação ao mindfulness. Mindfulness is what brings balance into the mind. Então, mindfulness é o que traz equilíbrio à mente. This is very important to understand. Importante entender. When there is a balance in the mind, then the mind becomes subtle. If there is no balance in the mind does not become subtle. Então, quando há o equilíbrio na mente, a mente se torna sutil. Se não há o equilíbrio, a mente não fica sutil. When the mind has balance, when it becomes subtle, it can easily observe the arising of defilements. E quando a mente, então, se torna mais sutil, ela pode servir para debelar as impurezas. When the mind is not subtle and has not the balance, so even if inside of defilements, it just does not notice very often, and that's how defilements stay for a long time. Então, quando não há esse equilíbrio e não há essa mente sutil, não é possível identificar essas impurezas que surgem. So, when defilements have a tendency to stay a long time, then all kinds of suffering arise. Então, quando temos essas impurezas, todo tipo de, toda sorte de sofrimentos, elas surgem. When the defilements are checked by mindfulness, then defilements arise, but they do not stay. Já quando a mindfulness essas impurezas, elas surgem, continuam surgindo, mas elas já são percebidas e não têm a mesma força. We have explained that in the northern tradition, in China, in Tibet, all defilements or all obstacles to balance, because we are now emphasizing the shamatha part of the practice. Shamatha means balance of mind, appeasement of mind, because appeasement of mind is linked to the balance of mind. Então, nós falamos bastante, então, na tradição do norte, na tradição do Tibete, uma das vias para se tratar com essas impurezas, é justamente shamatha. E shamatha, na verdade, leva ao equilíbrio da mente. When you have shamatha, when you have jhana, or access to jhana, then you don't experience any defilements. Então, quando você tem shamatha, ou você conseguiu acesso ao conseguiu jhana, ou acesso ao jhana, então você não tem essas impurezas. There are no defilements in the jhana. Não existem impurezas durante o jhana. But if the jhana is not connected with wisdom, so when you go out of jhana, the defilements come again. Se não estiver conectado à sabedoria, se o jhana não estiver conectado à sabedoria, quando você sair do jhana, então as impurezas todas retornam. So, finally, the jhanas, they are not the aim of the meditation, they are just a means for meditation. Então, novamente, jhana não é o objetivo da meditação, mas são os meios para a meditação. The ultimate aim of meditation is the purification of mind. It is same in Buddhism, it is same in yoga. Então, o objetivo, na verdade, da meditação é a purificação da mente. É o mesmo no budismo e o mesmo no yoga. State can only be maintained by wisdom. The jhanas, if the object is something the mind can hold, will not be enough. Então, isso é possível, então, através da sabedoria, através de jhana, então, com um objeto que a mente possa pegar. So, this northern tradition emphasizes that one should not practice meditation in a mechanical way. This is a non-wise approach to meditation. Então, a tradição do norte enfatiza que não se deve praticar meditação de uma forma mecânica. Essa não é uma maneira sábia de se fazer isso. That is why Buddhism differentiates between the practice based on dharma and the practice based on faith. The practice based on dharma is the genuine practice. Então, por isso, o budismo diferencia a prática baseada no Dharma e baseada na fé. A prática baseada no Dharma é então uma prática genuína. The practice based on Dharma is the supreme practice. A prática baseada no Dharma é a prática suprema. And we get best results by the supreme practice. We don't get the best result by the inferior practice. Então, só temos resultado melhor, resultado supremo, pela prática suprema, e não pela prática, uma prática inferior. That is a special emphasis of Yogacara. Essa é uma ênfase em especial de Yogacara. We have learned that in Yogacara we explain the meditation in five phases. The first phase is called the Adhara, which means a base. Então, no Yogacara aprendemos as cinco fases. A primeira, Adhara, que é a base. So it means the base means that one understands and penetrates what one is doing. Então, a base significa que alguém, que essa pessoa entende e penetra o que está fazendo. We have explained in this tradition, it especially emphasizes one understands the mind and how it works. Então, no caso dessa tradição, se entende a mente e como ela funciona. Because to use the mind correctly is the practice. Então, como usar a mente corretamente é a prática. And we cannot use the mind correctly without the aid of mindfulness. E nós não podemos usar a mente corretamente sem a ajuda de mindfulness. So the mindfulness is the base for both, for shamatha and also for vipassana. Então, mindfulness, então, é a base tanto para shamatha quanto para vipassana. According to Southern Buddhism, the essence of shamatha, essence of mindfulness is concentration. According to Northern tradition, the essence you will find in Abhidharma Kosha, the essence of mindfulness is wisdom. Então, de acordo com Yogacara, a essência de mindfulness, I'm sorry, Bante, I lost the beginning. The Northern tradition is... The essence of mindfulness is concentration in Southern tradition, and it is wisdom in the Northern tradition. A tradução na tradição do Sul, a base de mindfulness é a concentração, e na tradição do Norte é a sabedoria. Do not hold two words. Actually, it is a base for both. Mas não se prenda às palavras, é a base para ambas. So, we are actually being misled by the words, and Yogacara is precisely the school which tries to explain this most clearly. Então, não se perca nas palavras, justamente a escola Yogacara, o ponto é justamente, precisamente esse, de não se prender a esses conceitos. The powerful means of Buddhism, which has developed in later time, is the work of the Buddhist logicians, these greatest Buddhist logicians, Dignaga, Dharmakirti. They also were the connected to the Yogacara school. Esses meios poderosos também foram a base de grandes eruditos, grandes sábios do budismo, como Dharmakirti e assim por diante. Todos eles estavam, de alguma forma, conectados à escola Yogacara. The Yogacara teaches that all you put in mind is only a concept, but at the same time, it emphasizes not less that the base for meditation is the correct use of the concept, the correct use of the logic. Então, Yogacara, além desse conceito de compreender a mente, também traz o conceito de como compreender corretamente a base e o uso dessa base de maneira lógica. So this is the advantage of Buddhism. You should know how to use the Buddhist logic, the logic of dependent origination, in any situation. Então, essa é uma das vantagens do budismo, de você poder empreender na lógica, empreender na lógica da originação dependente em qualquer situação. So, in especially in the Tibetan tradition, the training in logic is one of the main disciplines to be mastered by a Buddhist monk. Especialmente na tradição tibetana, o treinamento de lógica é um dos principais treinamentos a ser dominado. So, when you have a clear concept, then you know how to use this power of concentration properly. If you don't have the correct concept, you may attain the power of concentrations, but you may use it improperly, so it will not help you for the freedom of the mind. Então, é importante você saber, ter uma percepção clara, conhecer claramente um conceito. Com um conceito claro, você faz bom uso, mas um uso correto da concentração. Sem ter essa clareza, você pode incorrer num erro e usar de maneira inapropriada. Now you have trained at least reading this text. You have trained in the training of mindfulness. That means in counting. Pelo menos vocês agora se empreenderam, pelo menos em ler esse texto e na aplicação de mindfulness no contar. So, because you have developed mindfulness, then in order to perceive directly the object of liberation, you need, the text describes five kinds of parichaya. I don't remember how they translate parichaya. Parichaya means literally acquaintance. I don't think the text translates as acquaintance. Let us see. Alguém está com o texto em mãos? Vou dar uma mão aqui. Como é que foi traduzido? Os acquaintances, os... So, they translate as... Então, só para traduzir aqui, vocês tendo mindfulness, terá tendo experiência, então, direta do objeto de libertação. No texto, vocês têm cinco parichayas, que são esses reconhecimentos, né? Que ele está dizendo aqui. Não sei se foi traduzido dessa forma no texto. Está verificando como é que foi traduzido. The text, I don't have this English text here. I only have the later part of the text. It says, when you have developed that practice of mindfulness through counting or through any means that makes a mindfulness well established, by devoting oneself to that practice in time and again with continuity, physical pliancy and mental pliancy arise. And upon reaching a single-pointedness, one takes delight in the object. Have you got this passage? It comes through the second part, which says the training by engaging in the aggregates. Então, vocês têm em mãos aí a parte do texto, a segunda parte. Ele não tem a parte em inglês que ele estava vendo, mas ele tem essa parte do desenvolvimento de mindfulness, quando você agora já se desenvolveu em mindfulness, já desenvolveu mindfulness e o contar. Vocês têm essa parte? Before this passage, you have the passage explaining before you do these 16 exercises connected with the Anapanasati practice, as explained in Anapana Sutta, you should have five acquaintances, or how they translate, five knowledges or five practices. They translate it here as trainings, five trainings. Training, okay. Então, nos textos está traduzido como treinamentos, né? In Sanskrit, if I remember, it is parichaya, which means acquaintance. So this acquaintance is a better translation. Então vejam, façam uma anotação aí que em sânscrito esse é parichaya. E parichaya é um reconhecimento, é a melhor tradução do que treinamento. Aqui a passagem que está escrito em termos de vigilância. Em termos de vigilância em relação training. Yes. Of course, training is not a bad translation. It is a very good translation, but acquaintance is the literal translation. É, treinamento não é uma tradução ruim, mas a tradução mais adequada seria o reconhecimento, acquaintance. This translator is a very good translator, a very competent translator, but he has a tendency to use his own language and interpret using his own words. I myself, I prefer to use the literal translation. O tradutor é muito competente, mas ele tem essa tendência a utilizar as suas próprias palavras. O Dante prefere a tradução mais literal. Essa passagem, em termos de vigilância em relação à respiração, deve-se conhecer esses tipos de treinamento. Treinamento pela contagem, minucioso e assim por diante. I'm just positioning everyone where is in the text. Okay. So when you have mindfulness, you can do the preliminary training for attaining the path of seeing, which means the direct seeing of the object of liberation for the Shravakas, the Nirvana. Então, quando você tem, então, desenvolvido mindfulness, você tem completado, então, a etapa preliminar que permite, então, ver diretamente a realidade, o treinamento dos discípulos, Shravakas. For the Madhyamikas, for Nagarjuna, the Nirvana and the Suchness, they are not different. The Yogacara emphasizes, however, that they are not quite the same. Então, para Madhyamika, Nagarjuna, o Nirvana e a Talidade são o mesmo. E a escola Yogacara não são esses dois conceitos não são exatamente o mesmo. Why? Because this emphasis on the non-dual nature of the mind, and the mind is the only basis of our experience. E por quê? Por causa dessa não dualidade da mente. E a mente é a base. The non-duality can be only experienced in reference to the mind. A não-dualidade pode se referenciar exclusivamente à base da mente. If you accept the existence of the outer object, then it may lead to a misunderstanding, which the Yogacara fears, of understanding emptiness as nothingness. Então, se você aceita o objeto externo, então há então esse medo que a escola Yogacara enfatiza de se reconhecer o vazio como sendo nada. For the Yogacharin, the mind exists and therefore the dependent origination also exists. But if you deny the mind, you will have difficulty, as far as the Yogacara believes, in proving that emptiness does not mean nothingness. Então, para Yogacara, a mente existe, dependência, originação dependente também existe, e se você considera, não considerar a mente, fica difícil, então, provar esse ponto de que a vaziez, né, ela é um nada. So, what are the acquaintances you must have in order to experience directly the object of liberation, Nirvana? Então, quais são esses outros conheceres são necessários para que se faça a liberação da mente. So the first is you should have the complete acquaintance with the aggregates. This is the first topic. Então, primeiro é o conhecer completo da, dos agregados. So, without the knowledge and thorough knowledge of the aggregates, you cannot understand the dependent origination. So the knowledge of aggregates is a base for knowledge of the dependent origination. Então, se você não conhecer completamente esses agregados, não há como compreender a originação dependente. Então, saber desses agregados é a base para entendimento da, da originação dependente. So, when you have this knowledge of dependent origination, you can, according to our text, engage in training or in knowledge or in acquaintance of, he translates reality, but it actually means the Four Noble Truths. Four Noble Truths are the reality. Quando você tem, então, conhecimento dessa originação dependente, você está apto a treinar, se engajar, conhecer. Aqui o texto traduz como realidade, mas de fato são as quatro nobres verdades. As quatro nobres verdades são a verdade. So, when you have these first four acquaintances, acquaintance with counting, that means with mindfulness, acquaintance with the aggregates, acquaintance with the dependent origination, and acquaintance with the Four Noble Truths, you can use the 16 exercises as explained in Anapana Sati Sutta in order to become a Buddha. Então, quando você então tem esses cinco conheceres, cinco acquaintances, né? Mencionados, o de contar, mindfulness, os agregados, a originação dependente, as quatro nobres verdades. Então, você pode se engajar nos 16 exercícios ensinados em Anapanasati e para que, através disso, se torne um Buda. No matter whether the Buddha disciple or the Buddha bodhisattva, he can use actually this meditation on the breath to liberate his mind. Então, não importa se você é um Buddha bodhisattva ou é um discípulo, você pode utilizar esse método de treinar na respiração para se liberar. These are the five kinds of acquaintances, and they are linked also to five kinds of the path. In order to become the Buddha, you need to cross, or you need to pass through five kinds of the path, five kinds of marga. Então, esses são os cinco tipos de conhecer. Esses cinco tipos estão conectados a cinco tipos de caminho. Para que você chegue a se tornar um Buda, você deve passar a atravessar cinco tipos de caminho, marga. Unless you become acquainted with them, it is very difficult to understand this text. Você não se torne familiar com eles, fica muito difícil de você consegui-los. At first, in order to succeed in liberating the mind, you need the path of accumulation of merit. Então, para que você consiga a libertação da mente, você deve se engajar no caminho de acumulação de mérito. Even the training in the jhanas is considered to be the accumulation of merit. Até também o treinamento de jhana também é considerado um caminho de acúmulo de mérito. Even the practice of mindfulness, of awareness, of correct effort, all this is considered to be the path of accumulation of merit. Também o treinamento de mindfulness e o caminho do esforço correto também são considerados acúmulos de mérito. When you have accumulated the merit, of course, bodhisattva, the more merit you have, the more powerful will be your liberation. Então, conforme quanto mais mérito aí você obtiver, e especialmente para o caminho do bodhisattva, quanto mais mérito o bodhisattva tiver, mais forte, mais alta vai ser a sua liberação. A realização. So this is very important principle you will find even in the Theravada commentaries, the strength of one's bodhi, of one's illumination or realization depends on the strength of the paramis. Também na tradução comentarial Theravada, a força de bodhi da realização é dependente também da força de realização dos seus paramis. So this collecting of paramis for the bodhisattva is a very, very long process. Então, o processo de acumular os paramis para um bodhisattva é um processo muito, muito longo. As far as the path of the disciple is concerned, one can attain the state of Buddha, the disciple Buddha, even in three lives. It's possible. Então, tanto quanto se refere ao caminho dos discípulos, é possível se tornar um Buda em três vidas. So, if you have accumulated merit, you can enter into the path of what is called prayoga marga, the path of correct effort. Então, se você então acumulou o mérito, você pode então entrar para o caminho de prayoga marga, do esforço correto. So, this path of without the correct effort, the ultimate reality cannot reveal itself. So it is also a process. Então, sem esse esforço correto, sem esse caminho do esforço correto, a realidade última não pode se apresentar. Então, isso também é um processo. In the Northern tradition, we call this the four roots of merit. Na tradição do norte, nós chamamos isso de quatro raízes de mérito. But anyway, they are all connected with the contemplation of the inconvenience of the samsaric existence. Então, de qualquer forma, isso tudo se refere à contemplação da inconveniência da existência samsárica. They lead to nirveda. Nirveda, bhikkhu bodhi, translates as disenchantment. I like this translation. Usually it is translated as disgust, but bhikkhu bodhi's translation is much better. So, disenchantment. Então, isso leva, na verdade, a Nirveda, que Bhikkhu Bodhi traduz, ele gosta muito da tradução, que é o desencantamento. Leva a um desencantamento. Às vezes você traduz isso de outra forma, mas a palavra melhor é o desencantar. So you have to be very disenchanted from this samsaric suffering in order that the ultimate reality reveals itself. Então você tem que estar realmente então muito desencantado com esse sofrimento do samsara para que a realidade última se revele. It does not mean you cannot enjoy flowers, you cannot enjoy good things. Quer dizer que você não possa curtir flores e coisas boas? Actually, it is a great misunderstanding many non-Buddhists indulge in. Unfortunately, even some Buddhists. Sim, infelizmente é uma grande confusão. Inclusive, muitos budistas caem nesse equívoco também. Of course, the flowers are beautiful, the blue sky is beautiful, the white clouds are beautiful. And when you meditate, you can experience it even more. E é claro, as flores são bonitas, o céu azul é bonito, as nuvens são brancas, são bonitas. E conforme você vai praticando meditação, você pode experienciando essas coisas mais e mais. But the grasping for the beautiful things, that is the source of misery. Mas o agarrar por esses tipos de coisa é a fonte desse sofrimento. Because of this, this world is immersed in suffering. É por isso que o mundo está imerso em sofrimento. So this should be understood very clearly. This is why disenchantment is a good term. Então isso deve ser entendido e por isso que o desencantamento é um bom termo e uma boa coisa. So in our text, in a way, these exercises, they before these 16 exercises, these four trainings or acquaintances, they are training in disenchantment. Então, por isso, no nosso texto, esses quatro treinamentos, que vem antes dos 16 exercícios, eles são treinamentos para o desencantar. When you are mindful correctly, then you will be disgusted or disenchanted with defilements. Então, quando você está corretamente mindful, quando você estiver corretamente mindful, você naturalmente ficará desencantado com as impurezas. Then, when you are disenchanted with defilements, you will try to find out the reason for that. E quando você estiver, então, desencantado, você vai buscar a razão para isso. The reason for that is nothing but the ego. There is no other reason. E a razão para isso nada mais é do que o ego. Não há nada mais além disso. So, when you see the five aggregates, you don't see the ego. When you see the ego, you don't see the five aggregates. The thing is very simple. Então, quando você vê o ego, não vê os cinco agregados. Quando vê os cinco agregados, não vê o ego. E é assim simples. The Southern tradition often has emphasis on the reality of the five aggregates, even though in as many passages they are also described as being completely empty. Na tradição do Sul, se enfatiza a realidade dos cinco agregados, embora se diga que esses cinco agregados são, em essência, vazios. The form is described like bubbles. A forma é descrita como bolhas. No, the form is described like a foam. The sensations like bubbles. The perception like a mirage. The will formations like the middle of the planting tree, and the mind is described as the Maya, as the illusion. Então, a forma é descrita como sendo espuma, as sensações como bolhas, percepções como miragens, a força de vontade é como o centro de uma planta, e a mente é como maia, como ilusão. But at the same time, the Abhidharma, when you learn Abhidharma, you will learn the four or five ultimate realities that really exist. Então, quando se estuda o Abhidharma, então se aprende cinco formas de realidade última que existem. The form really exists. In Theravada, you have 18 kinds of forms that really exist. The sensations really exist. The perceptions really exist. The mental factors other than sensation and perception really exist. And the consciousness which distinguishes them also really exists. Então, para a tradição Theravada, a forma tem 18 tipos, as sensações, as percepções, os fatores mentais e as consciências que distinguem, todas elas são reais. So there is an obvious contradiction. Isso é uma contradição óbvia. When you learn, like myself, I did the Abhidhamma Sangaha, which is a main book for study of Abhidhamma in the Southern tradition. They don't make distinction between this relative reality and the highest reality. They are considered to be the highest reality, the Paramatas. Então, para quem estuda, como eu, que estudei na tradição do Sul, a Abhidhamma Sangaha, que é o texto base, não há essa distinção relativa entre as realidades mais elevadas e as relativas. But, of course, there are also other scriptures on Abhidhamma which consider them as the worldly reality, as the Sambhuti, not Paramata in Sambhuti. So you have the highest reality in conventional truth, and you have the highest reality in the absolute truth, and that is Nirvana only. Existem outros textos de Abhidharma que descrevem então essas realidades de Paramata e como sendo, como havendo uma realidade convencional e uma realidade absoluta. The Northern Buddhism, especially the tradition based on the path of Bodhisattva, avoids this problem by putting the emptiness as the only reality. There is no other. Então, o budismo do Norte, especialmente o caminho do Bodhisattva, coloca, então, como suprema e como única, última realidade, a vacuidade. Essa é a única realidade. Anyway, In order to get a real taste of the non-self, one has to study the aggregates. Então, para ter o sabor do não eu, a gente tem que realmente conhecer, estudar os agregados. In the northern tradition, sometimes they just only study them, they don't necessarily experience them. But in the southern tradition, you actually have to experience them, otherwise you cannot do vipassana. Então, na tradição do norte, também se estuda, mais se estudam os agregados e nem tanto se experienciam. E na tradição do sul, há essa prática de experienciar para quem os agregados, para quem então possa se fazer vipassana. So, in our text, because the object of meditation is in-breath and out-breath, the five aggregates are experience on the base of the breath. Então, no nosso texto, o objeto, como é a inspiração e a expiração, elas são a base dos agregados. So, when you are experiencing the breath, you are experiencing the rupa. Então, quando você está experienciando a respiração, você está experienciando o rupa. When you experiencing the breath, you are experiencing it as the wind. Então, quando você está experienciando a respiração, você está experienciando o vento, o ar. But you cannot experience the wind without experiencing hardness or softness. And you cannot experience the wind without experiencing temperature. You cannot experience the wind without experiencing some cohesion. So all these, they come together. Então, não há como você experienciar, então, esse ar, o vento, se não experienciar a dureza, ou a suavidade, ou a temperatura. Também não há como experienciar esse ar sem alguma coesão. Você depende de todos esses. When you pay attention to some particular place in your nose, you will see that these characteristics, they are changing very fast. Então, quando você estiver prestando atenção em alguma parte particular do seu nariz, você pode perceber que as características estão mudando, cambiando muito rápido. Little while the hardness is clear, after a while it becomes smoothness, it becomes softness, it becomes heat, which becomes prominent, it becomes the vibration, which becomes prominent, it becomes the coolness, which becomes prominent. So these sensations are changing very quickly. Então, percebe que o que é duro, a dureza, passa a se tornar maciez, suavidade, o calor se torna uma vibração, então leva a sensação de frio, e essas coisas estão sempre mudando, constante mudança, rapidamente. In Buddhism, and in yoga also, this is very important, in Indian philosophy, also in the Chinese philosophy, the object of sensation and the sensation, they cannot be separated. Our Western philosophy often does this mistake. When you study the Western philosophy, they consider the sensation and the object of sensation as being two things. Now, after relativity and so on, the things have changed. But this was the mechanistic approach which was dominating Western philosophy until quite recently. Então, tanto no budismo quanto no yoga, é importante saber, e tanto na tradição chinesa, o objeto e a sensação, eles não podem ser percebidos como separados, entendidos como separados. Já no Ocidente, até pouco, a visão mecanística separava esses dois objetos, até a gente ter a relatividade mais recentemente. So you cannot separate the hardness from the sensation of the hardness. These two, they cannot become separate. Então, por exemplo, a sensação de dureza do duro, elas não podem ser separadas, não são separáveis. Alguém com o microfone aberto? So, your test for mindfulness. Don't get distracted. Então, seu texto so, de mindfulness, não fiquem distraídos. When you see the impermanence of the form of the object, then you will see how the sensations also change with the changes of the object. Então, quando você perceber a impermanência da forma e dos objetos, vai perceber que as sensações também mudam junto com esse objeto. Then you will also recognize that the breath, recognition of the breath or the noting of the breath changes with the sensation and with the object. So recognition or the perception is a base for sensation, and again, sensation is a base for perception. Então, você vai reconhecer, então, na respiração, notar na respiração, que ela muda de acordo, então, com a sensação e o objeto. Portanto, a percepção é base de sensação, e a sensação, por sua vez, novamente, é base da percepção. So, according to the perception and to the sensation, then we direct our mind to the object, and we do it by means of the mental factors. Então, nós direcionamos a mente para o objeto e fazemos isso através dos fatores mentais. They are called the will formations, because the will is the most prominent among them. Chamamos, então, dessa formação de vontade, porque ela é mais proeminente, a pulsão. And, according to all these four previous, then we differentiate the object. De acordo com esses quatro, nós diferenciamos o objeto. So, it is a process in which there is no one ruler, but in which all the different parts coordinate together. Então, esse é um processo onde não há uma regra, mas várias partes coordenam o processo. So, you cannot, as the Anatta Lakkhana Sutta explains, you cannot decide, I want to have a form like this. You cannot decide, I want to have only sensation like this. You cannot decide, I want to have only perception like this. You have to see how they are interdependent in order to understand. Only when you understand, then your decision will match with your real experience. Então, de acordo com a Anatta Lakhana Sutta, nós não podemos, por exemplo, definir que eu quero ter tal forma, que eu quero ter tal sensação, que a sensação tem que ser desse jeito ou do outro jeito, mas só ver realmente como são interdependentes. Então, entendendo isso, é possível, então, verificar como que isso se combina com a sua experiência. When you understand this, then you can understand the base for all Buddhist philosophy, all Buddhist practice, and that is the dependent origination. Então, entendendo isso, você entende a base, então, de toda a filosofia budista e a base, então, para originação dependente. And again, same like the five aggregates, you can experience directly the dependent origination with the object of your meditation being the in-breath and the out-breath. Então, novamente, você pode experienciar, então, a originação dependente com o objeto sendo a inspiração e a expiração. You investigate. We have learned that the real entrance into Vipassana is investigation. So you investigate on the base of the breath. Então, nós devemos investigar, essa é a base de Vipassana, na investigação. You investigate a base da respiração. What is the basis? And cooperative conditions here, it says. Então, qual é a base e quais são as condições cooperativas, é o que diz o texto. The basis here actually refers to cause. What is the cause and cooperative conditions for inhalation and exhalation? Então, aqui a base, ele diz que é a causa. Então, qual é a causa para a causa cooperativa para a inalação e para a exalação? So, when you investigate that, what will you find? Quando você investigar isso, o que você vai encontrar? Now, you are also learning meditation on the breath, paying attention to the in-between breath. Então, você agora está aprendendo a respiração e também aprendendo a prestar atenção nos intermediários, nos pontos intermediários entre as respirações. So, you are observing the wind element while breathing in and breathing out, and you are also observing the wind element while not breathing in and breathing out, because the body, the subtle breath is always there. Então, você está observando, observar o elemento vento, tanto respirando, tanto quanto observando esse ar, esse vento, não respirando, porque a respiração sutil, ela está lá sempre. Just be aware of your pulse and you will see your body is expanding and shrinking. Então, apenas esteja consciente disso. E o corpo está constantemente expandindo e contraindo, expandindo e contraindo. You do not need to have a very powerful concentration. Just pay attention to your pulse and see how your body expands and shrinks. It does the whole body and it does each and every part of it, because otherwise we are not alive. Então, experiencie o pulso para perceber se expandir e contrair. Você não precisa de uma grande poder de concentração para perceber que estamos constantemente nesse processo. So this is your life faculty. Então essa é a sua faculdade de vida, faculdade vital. If you don't have this five faculty, life faculty, you are not here. Se você não tiver essas cinco faculdades, sem a faculdade da vida, você não está aqui. So, this life faculty comes to the body with the mind. Então, essa faculdade de vida, ela vem para o corpo com a mente. But it exists also in the plants and in Chinese philosophy or medicine, it exists everywhere, even in the earth, in the great cosmos, everywhere. E também, existem também, de acordo com a filosofia chinesa, existe também nas plantas, em todos os lugares, pode estar no solo, nas pedras, qualquer lugar, faculdade. This is the yin and yang. Without the yin and yang, no life. Esse é yin yang, sem yin yang, sem vida. So, we are just that. Somos apenas isso. So, then you inquire, what is the cause of this life faculty? Where does it come from? Então nós questionamos a causa, então, dessa vida. De onde vem? And when you search, you will see that it has to come from the previous causes and conditions. Então, quando a gente busca, percebe, descobre que vem de causas prévias e condições. These previous causes and conditions, they are called samskaras. Essas causas prévias e condições são chamadas de samskaras. Samskaras is a wonderful word. Samskaras é uma palavra maravilhosa. They translate it as formations. E traduzem... Or will formations. Sorry? They translate it as formations or will formations. Então, são traduzidas como formações ou formações voluntárias, de vontade. But actually, the samskara means literally putting things together. Formações volitivas. Mas... literalmente significa colocar as coisas juntas. In a way, here it means putting things together on the base of ignorance, on the base of ego, on the base of clinging to the self. Então, nesse caso aqui, diz colocar as coisas juntas na base do ego, da ignorância, do aferrar-se ao eu. Because of clinging to the self, we accumulate formations of will, and accumulation of formations of will is called the karma. And due to karma, we are born. Então, por nos aferrarmos a esse ego e as causas e as condições, então, por conta disso, nós geramos karma, e pelo karma nós nascemos. So we accumulate the formations because we have ignorance. Acumulamos as formações porque temos ignorância. Because we have ignorance, then we go to another existence. E porque temos a ignorância, nós vamos para uma outra existência. When we go to the other existence, we have the life faculty. E quando temos outra existência, então temos novamente a faculdade da vida. And when we have life faculty, we are breathing. E quando temos faculdade da vida, estamos respirando. So, this is how we turn. E é assim que a gente gira. In tradition of the disciples, this accumulation of the will formations is tends to be always negative. Então, no caminho dos discípulos, essa acumulação, ela tende a ser sempre negativa. The picture is quite different in the path of the Bodhisattva. Já no caminho do Bodhisattva, essa figura tende a ser diferente, um pouco. This accumulation of formations is not accumulation of formations, but it is called the accumulation of the positive energies. Through the accumulation of the positive energies, you can become the Bodhisattva Buddha. Então, no caso do caminho Bodhisattva, a acumulação de formações não é uma acumulação de formações. Ela é uma acumulação de energias positivas, e com essas energias positivas você se torna Bodhisattva. But do not misunderstand. The Arahats, they also do a lot of positive things, but they do not want to continue for doing positive things. This is the difference. Mas não se confundam, o Arahat também faz muitas coisas positivas, a única diferença é que o Arahat ele não quer continuar prosseguindo fazendo coisas. This is the difference between the Bodhisattva and the Arahat. The Bodhisattva has no interest to become an Arahat, he has only interest to continue cultivating the positive energies until he becomes the Dharmakaya. Então, essa diferença do Arahat e o Bodhisattva não tem interesse em se tornar um Arahat. Ele tem interesse em continuar acumulando essas energias positivas até que ele se torne um Dharmakaya. It does not mean that an Arahat has no no interest to do positive things. This is a great misunderstanding you will find sometimes quite common among the practitioners of Mahayana. E isso não quer dizer que o Arahat não quer fazer coisas, não tem interesse em fazer coisas positivas. Esse é um engano até comum em algumas escolas, alguns lugares que entendem, que seguem a linhagem. Segue o movimento Mahayana e é comum aparecer essa informação de que o Arahant não quer fazer coisas positivas, se eu não me engano. So this will be enough for today. Então isso é o suficiente para hoje. Too many informations may lead to indigestion. Muita informação vai levá-los à indigestão. I don't want you to have the mental diarrhea or mental constipation. Não quero que você tenha uma constipação mental, uma diarreia mental. So please relax and continue your practice with devotion. Thank you very much. Então, por favor, continue com devoção, continue sua prática. Obrigado. Thank you, Dante. Obrigado. Buenas noches. Boa noite. Dobry večer. Opla. Boa noite, obrigado. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado.